Boa tarde, você está na Metropolitana AM 1090. Você está ouvindo a Metropolitana AM 1090. Começa agora pela Metropolitana. Músicas inesquecíveis. Acabou de ouvir Músicas Inesquecíveis. De segunda a sexta, às 13 horas, aqui na Metropolitana. ZYJ 468, Rádio Metropolitana AM 1090. Ondas médias, Rio de Janeiro, Brasil.